parecia ser verdade. Aquele abraço apertado, suspiro forçado, não era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais entendeu. Quando se largou dele, sofreu, quem fez curativo e você fui o tio. Tinha que ser logo eu, escolheu pra cair na armadilha, logo eu. Que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano e vista. Só pode pra ele voltar, eu só fiz a mandei ele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano e vista. Quando se largou dele, sofreu, quem fez curativo e você fui eu. Pai, eu acho de melhor atriz pra você. Pessoa que mais acendeu. Quando se largou dele, sofreu, quem fez curativo e você fui o tinha que ser logo eu. Escolheu pra cair na armadilha, logo eu. E te amava e não via malícia. Você fez meu coração.